Obrigado, Walter. Eu vou passar agora a palavra à Maria Azanha, que vai ler a comunicação da Gabriela e depois nos dirá alguns fragmentos dela também. Quero agradecer à Universidade, à pessoa do Vicente, a possibilidade de nós entrarmos aqui nesta comunidade de reflexões e de pensamentos sobre poesia e ciência. Vou ler então a comunicação da Gabriela. Pediram-me que não ultrapassasse os 20 minutos na minha intervenção, como se um tema de tal natureza pudesse ser espartilhado em tão poucos minutos. Vou tentar fazê-lo, na certeza de que, fosse qual fosse a abordagem que fizesse, ficaria sempre muito aquém. E isto tem a ver com o tema proposto, ciência e poesia. Interessante, assaz curioso, para uma troca de ideias que se pretende profícua, apesar das imensas armadilhas que o mesmo acarreta. E falo em armadilhas na medida em que me questiono: será que a ciência e a poesia se aproximam ou distanciam? Acaso têm algo em comum? Retrocedo então aos finais do século XIX, princípio do século XX, época de profundas alterações, a fim de tentar algumas respostas, se acaso as conseguir. Segundo Gaston Bachelard, filósofo e professor francês, que vem exercer uma profundíssima influência nos pensadores contemporâneos, o homem pensativo, ou seja, aquele que se segue à vertente da subjetividade, logo o poeta, opõe-se ao pensador, que obedece ao princípio da objetividade, o cientista. Assim sendo, e numa primeira asserção, parece de facto que poesia e ciência nada têm em comum. Mas, curiosamente, o estudo dos símbolos, suscitado pelos elementos naturais, demonstra a enorme complementaridade existente entre o homem pensativo e o pensador, revelado, aliás, pela própria análise do conhecimento objetivo. De facto, a revolução que se produziu nas ciências em finais do século e início do outro levou Bachelard a repensar as relações entre a razão e a experiência, sendo que esta não pode ser uma simples verificação de uma hipótese sugerida pela observação, como pretendiam os empiristas. Hoje em dia, a ciência moderna vai do racional ao real, isto é, começa pela construção teórica abstrata e, racionalmente, produz um processo experimental. Desta arte, a epistemologia bachelardiana, ou o estudo científico da história das ciências, procura demonstrar que a ciência procede por descontinuidade. Cada progresso constitui um corte em relação a um saber anterior, admitido como ultrapassado. O espírito científico avança por cortes em relação às imagens e aos símbolos do pensamento e da tradição, assim como as aparências sensíveis fornecidas pela experiência espontânea. Mas é a herança científica que serve de base ao novo espírito científico. É por esta razão que Bachelard preconiza a filosofia do não, pelo qual eu nutro uma particular simpatia, ou seja, o investigador é todo aquele que trabalha na retificação do saber. Nesta mesma linha de pensamento, Michel Foucault insiste nas rupturas e descontinuidades que ao longo dos séculos deram, dão e darão origem ao saber e ao evoluir das práticas humanas. Partindo de tais pressupostos de ordem filosófica, não há a mais pequena sombra de dúvida que a ciência e a poesia pertencem à mesma busca imaginativa humana, embora ligadas a domínios diferentes de conhecimento e valor. A poesia cresce da intuição criativa, da experiência humana singular e do conhecimento do poeta. A ciência, por seu lado, gira em torno de fazer concreto, da construção de imagens comuns, da experiência compartilhada e da edificação do conhecimento coletivo sobre o mundo circundante. Tem como vínculo, ao contrário da poesia, o representar o comportamento material. Mais do que a leitura poética, tem a capacidade de permitir a previsão e a transformação direta do entorno material. Mas as aproximações entre a ciência e a poesia se vistas dentro do mesmo sentimento do mundo, revelam-se riquíssimas, porque a criatividade e a imaginação têm em comum o humus com que se nutrem e as incertezas de uma realidade complexa que podem transformar-se em versos, também podem ser representadas por formas matemáticas. Haroldo de Campos, poeta brasileiro, dizia sobre Schoenberg: na estante de Mário, física e poesia coexistiam como asas de um pássaro. Nos tempos atuais, em que a ciência e a tecnologia impregnam a nossa cultura e o nosso quotidiano, com os seus benefícios e malefícios, a poesia pode parecer um anacronismo, do mesmo modo que as muitas pequenas verdades científicas constituem uma abordagem incompleta e limitada do mundo. Dizia Einstein: não superestimem a ciência e os seus métodos quando se trata de problemas humanos. A poesia, como forma de arte, constitui uma necessidade urgente de afirmação da experiência individual e uma visão complementar e indispensável da persistência e da experiência humana. E porque a minha intervenção tem por finalidade originar uma posterior troca de ideias, quem sabe, gostaria aqui e agora de pegar num poema da literatura portuguesa, escrito por Camões e que aborda, a par da glória, sucesso e insucesso das armas da gentilusa, temas de astronomia e da visão geocêntrica, hegemónica do século XVI. A Máquina do Mundo, Hino os Lusíadas, canto décimo, do qual eu leio alguns certos. Aqui só verdadeiros, gloriosos divos estão, porque eu, Saturno e Jano, Júpiter, Juno, fomos fabulosos, fingidos de mortal e cego engano. Almas divinas gozam que não andam. Outro corre, tão leve e tão ligeiro, que não se enxerga. É o móvel, é primeiro. Com este rápido e grande movimento vão todos os que dentro têm no seio. Por obra deste, o sol, andando atento, o dia e noite faz concurso alheio. Vê de Cassiopeia a formosura e do Orionte o gesto turbulento. Olha o cisne morrendo que suspira, a lebre e os cães, a nau e a doce lira. Debaixo deste grande firmamento vês o céu de Saturno, Deus antigo. Júpiter logo faz o movimento e Marte baixo, bélico, inimigo. O claro olho do céu no quarto assento e Vênus, que os amores traz consigo. Mercúrio, de eloquência soberana, com três rostos, debaixo vai Diana. Em todos estes orbes, diferente curso verás, nuns grave e noutros leve. Ora fogem do centro longamente, ora da terra estão caminhando breve, bem como quis o Padre Onipotente, que o fogo fez e o ar, o vento e neve, os quais verás que jazem mais adentro e têm com o mar a terra por seu centro. Outros poetas da língua portuguesa abordaram e abordam também, mas sob diferentes óticas, este mesmo tema, como o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, o físico, poeta e divulgador português Rómulo de Carvalho, que, como sabem, escrevia com o pseudónimo António Gedeão, e o poeta brasileiro moderno Marco Lucchesi. Por seu lado, o poeta Vicente Ferreira da Silva, aqui presente, preocupado com a visão quântica do mundo, oferece-nos, entre muitos, este belíssimo poema, de título Membranas. Metamorfoses inconstantes evoluem nas revoluções das maçãs. Pobre Newton, no caminho do ínfimo, a mecânica produziu incerteza. Nenhuma esfera de vidro resistiu. Só há inércia nos estilhaços de rubis translúcidos. O retorno apenas é possível pela alquimia dos sentidos, pela busca do elo dos multiversos interiores. quais cascatas verdes? Sustenta-te nas terras das águas azuis. Não te esqueças que as estrelas são corpetes de joias lilases. Animal político, por isso não existe lei sem paixão. Já tentaste esta gira? Fazes bem. De qualquer maneira, não é inteiramente redutor. Pensa na alternativa, a cidade do sol, e reparte-te no espírito da entidade cósmica. Qual a velocidade para se viajar entre galáxias? Simples. Terá que ser geometricamente proporcional à distância a percorrer. No entanto, nada se afasta. É o espaço que se expande. E aí chegarás ao pensamento do coração branco. Vês agora porque sigo golfinhos às quintas e as nebulosas laranjas pela manhã? São a chave para a vibração pulsante nos perfumes dos oceanos astrais. Ou física em poeiras? No acelerador de probabilidades internas de um orbe crescido. Que hei de fazer? Gosto de gatos siameses, principalmente em buracos de par 9. São mais resistentes e meigos. Mas nunca abandonarei o imaginário vivo dos teus verbos. Vicente Ferreira da Silva, in Interlúdios da Certeza. E Maria Azanha, a poeta síntese, ou aquela em cuja obra se preconiza tudo o que temos vindo a afirmar anteriormente. O corte entre dois momentos de criação, o lugar de onde parte, realista, e o lugar onde chega, fantástico. De facto, há uma brincadeira muito séria, originada na realidade e que, na sequência do seu evoluir poético, se lança nos territórios mítico e absurdo, como poderemos observar neste poema adivinha, transcrito em triplo V por Maria Estela Guedes. O meu tio, por exemplo, que já morreu e tinha por sinal a alcunha de Póliba, enterrava todos os dias um pedaço da minha tia dentro do colchão. Isto é, para disfarçar a palavra que devia ser dita e não disse. Que palavra é essa que deveria ser dita e não é? Que exercício é proposto ao leitor? Talibã sugere-nos a Estela Guedes. E é precisamente com estes poemas de dois poetas que me são muito caros que termino este meu passeio científico-poético. Faço do mesmo modo que o iniciei, isto é, com as dúvidas que o tema, ora, me suscitou e suscita. Outras ficarão para depois. Afinal, como funciona a ciência? Que semelhanças e diferenças aparenta com a poesia? Quais os impactos do pensamento científico na cultura humana? Qual o papel que a poesia desempenhou na introdução das ideias científicas em vários momentos da história? Até que ponto os usos e abusos da ciência e da tecnologia nos ameaçam? Quais e como percebem os poetas as limitações da ciência? Atrevidamente ouço uma resposta, afirmando tão só: não sou poeta, daí a minha presente dificuldade, mas sim uma vagamunda da palavra que acredita na ciência, que sonha e no poema que investiga. Esta é a comunicação de Gabriela Rocha Martins. Os fragmentos, por favor. Eu peço imensa desculpa de ter pensado aqui algumas coisas que não tinha a certeza se viria pô-las em comum ou não. Depois falei com o Vicente não me convenceu, mas venceu-me. Eu diria que a poesia, e quero que entendam que são mesmo fragmentos do meu pensamento. A poesia é um estado orgânico da sabedoria que assenta em três pilares: força, beleza e sabedoria. Começo por citar um excerto de um poema de Raul de Carvalho que me ilumina esta minha dificuldade de dizer o que é a poesia. Estás debruçado para o infinito. Não te vejo. E descubro que não te vejo. Ver-te seria ignorar-te. E eu não te ignoro. Multiplico-te as faces. Recordo que Platão iniciou o seu percurso iniciático através da poesia, que mais tarde abandonou para se dedicar à filosofia, contendo os seus diálogos sempre a vertente poética. Para não se deixar agarrar pela poesia, queimou-a, para dela renascer uma filosofia mais bela. Quanto a mim, a poesia é também um ato, um imenso ato simbólico, talvez, de queimar toda a filosofia. Ou seja, uma fênix renascida. Segundo fragmento. Gödel, num dos seus teoremas, prova de uma vez por todas que o homem não é uma máquina e que as máquinas não pensam. Mas qual é a essência da máquina? Não é certamente ter engrenagens, nem válvulas, nem microchips. O que pode ser calculado por uma máquina é computável. As máquinas são computadores que têm estados discretos, quer dizer, podem ser colocados em relação um a um com os números naturais. Têm, portanto, a potência do numerável. A arte, sob a forma de poesia, mantém estados contínuos de conhecimento de uma forma implícita. Isto é, não pode ser colocada em correspondência com os números naturais. Não é contável nem numerável. E cito, para iluminar esta ideia, o excerto de um poema de Alexandra Sigmund Kraft. No meio do mundo, os objetos, as suas frases, as suas movimentações movimentadas por silêncios, ruídos, vácuos, toda a teoria inconsistente da verdade em orquestras de átomos, toda a matéria incompleta em frases que não pode ser condensada em máquinas. Terceiro fragmento. Então, uma mulher disse: fala-nos de poesia e de ciência. E ela respondeu: a ciência é a poesia sem máscara. E o poço onde corre o riso do conhecimento é muitas vezes cheio pelos nossos versos. Como poderia ser de outro modo? Quanto mais profunda a poesia escavar no seu poço, mais ciência caberá em nós. Não é o vaso que contém o delicioso néctar, o mesmo que foi cozido no forno do oleiro? Não é o alaúde que apazigua o espírito, a madeira que foi escavada à navalha? Quando estivermos cientes, conscientes, olhando para o fundo do nosso coração e conseguirmos ver que aquilo que nos dá a ciência não é senão aquilo que nos deu a poesia. Alguns dirão: a ciência é superior à poesia. Outros afirmarão: não, a poesia é superior. Eu afirmo, são inseparáveis. Quando uma se senta à mesa, a sós, a outra dorme no nosso leito. Mas apenas quando ficamos vazios, permanecemos imóveis e em equilíbrio. Trata-se de uma única realidade com duas formas de expressão. aquilo que provoca a ciência pode também determinar a poesia. Cito Ana Soares. As sombras que falam no escuro baloiçam, várias, dispersas. São na inocência do muro a tela de muitas conversas. A árvore que a elas projeta lá fora é outra ciência. Dá sombras na porta secreta. E relembrando alguns pensamentos de Einstein, diria, a propósito deste binómio poesia-ciência, e não ciência-poesia, como estará aqui dito. O mecanismo da descoberta não é lógico e intelectual. Isso é uma ilusão súbita, quase um êxtase. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. A mente avança até ao ponto onde pode chegar, mas depois passa para uma dimensão superior, sem saber como lá chegou. Todas as grandes descobertas realizaram este salto. Como se apresentaria ao mundo se eu pudesse viajar num raio de luz? A imaginação é mais importante que o conhecimento. A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Conhecimento vem, mas a sabedoria tarda. Nenhum cientista pensa em fórmulas. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. A realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. E buscando a unificação, que não sei se conseguirei, citarei um poema de Alexandre Kraft, que se chama Alfa e Ômega. Estou indecisa se bebo água ou se não bebo água. Era quântica do universo ou do princípio de Heisenberg ou princípio da incerteza, de tudo quanto existe e ainda existirá, antes da luz das galáxias mais distantes, vaga radiação como o bater de asas, de quando o universo era louca agitação antes do céu e terra tomarem forma, um enorme ovo cósmico, dentro do qual era o caos, como no oratório de Mozart, e terra e céu estavam unidos por uma alegria que não pesava nada, unidos pelo vazio, para o cântico nupcial. A matéria era completamente desintegrada. E eu estava sentada no espaço invisível, não havia nada, não existia o nada. Como Alexandra Kraft, estava velada intemporalmente e a realização eterna não tinha coordenadas, nem tempo, nem espaço. Tudo era escuro no cosmos, uma noite profunda antes da grande explosão. E os elétrons não deixavam passar esta luz. E a luz era então a memória imprecisa da vida e todas as coisas existiam em profunda unidade. Então, numa caminhada vazia, elétrons e prótons uniram-se como num drama cósmico. Pela via do verbo, matéria-prima, filosofaram. E o espaço opaco abriu-se em transparência, e a luz apoderou-se dos interstícios. Um límpido som celebrou esta união cósmica, e todo o verbo saiu desta explosão.